Alô, bom dia, 4007. Azul 4007, aguarde para a autorização para o Rio de Janeiro. É só para confirmar, a pista é a 17 mesmo? Afirmo, 17. Thank you. boa noite, o azul 4007 já possui o quadro de plano para o 4007? Cobre possua, aguarde a autorização. Aguardando, azul 4007. Azul 4007, pronto para cópia. Afirmativo, pronto. Azul 4007, está autorizado nível 380 para o Rio de Janeiro, pela aerovia Upper Whisk 50, previsto saída da El Transição de Ner, curva à direita após a decolagem. A pista em uso é 110, frequência de controle Salvador, 119.35, seu transponder é o 5101, azul 4007. Confirmando, pista em uso 107, com curva à direita. Afirma, autorizado, 380 Rio de Janeiro, da El Dinéria saída, Perus 50 aerovia, após a decolagem da 107, curva à direita, controle Salvador em 119.35, 5101, o transponder azul 4007, chamará pronto para a pista. Afirma.